subindo, os ouvidos zumbindo. Os rojões anunciaram e o boy sobe sorrindo. Se espanta com outro universo que é a quebrada. Vai financiar o vapor sem nem se importar com nada. E os pivete observa fumando um medicinal. Recebe a grana do boy sem valor decimal. Duas bruxas de 10, papel filme durex. E talvez esse dinheiro renda uma marmitex, huh? Reaguarda real dos castelos de madeira. Só guerreiros bem armados, de segunda a sexta-feira. Veja bem, só buscam quem é o culpado e o real inocente da história. Pobre aguenta o peso da vida e esses bacana o peso das joias. São todos concorrentes, uma parte da selva no gueto. Mas o Globo Repórter não liga nada pros pretos. Por isso veja, o corre dos boy rende uma brisa. E o corre do povo pobre, soldado sem camisa. Vivo preocupado na falta de centavos. Somos explorados, eles ficam milionários. São só contrastes e as neuras são as mesmas. A diferença é a riqueza. Tente não participar, o tempo vai lhe ensinar. Que um dia você vai estar lá, não vai importar de que lado está. Todo mundo quer se envolver e na melhor vão desmerecer. Eu só queria entender o porquê que cê pensa assim, o que te faz crer. Sei que hoje eu tô bem, amém. Posso ter o que muitos não têm, mas não são os bens que me deixam bem. É fazer o bem sem olhar a quem. Sinto que os valores estão invertidos, não consegue enxergar o perigo. Quando eu observo o mundo em que vivo, é tanta injustiça, eu não acredito. Não importa se é pobre ou rico, o que importa é o seu convívio. A maneira que se lida com isso, quando se expressa, busca conflitos. Muitos têm vergonha de mostrar, se expressar, que sabe amar. E acha bonito querer falar várias maldades sem pensar. Propaga o mal, é maior vacilão. Não me envolvo com esse tipo não. Ninguém é perfeito, mas tenha noção. Nada justifica um ato em vão. Todos nós caminhamos no mesmo chão, até o ar que entra no meu pulmão. Somos feitos da mesma matéria, irmão. Então, tenha consideração. Vivo preocupado na falta de centavos. Somos explorados, eles ficam milionários. São só contrastes e as neuras são as mesmas. A diferença é a riqueza. Vivo preocupado na falta de centavos. Somos explorados, eles ficam milionários. São só contrastes e as neuras são as mesmas. A diferença é a riqueza.